aconteceu um novo amor que não podia acontecer. Não era hora de amar, agora o que é que esse novo amor? Um amor a mais me tirou a paz. Eu que esperava nunca mais. Demais.